Oi, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 121 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. O perdão é a chave da felicidade. Eis aqui a resposta para a tua busca de paz. Eis aqui a chave do significado em um mundo que parece não fazer sentido. Eis aqui o caminho para a segurança nos perigos aparentes que parecem ameaçar-te a cada esquina, trazendo a incerteza para todas as suas esperanças de jamais achar a quietude e a paz. Aqui, todas as perguntas são respondidas. Aqui está finalmente assegurado o fim de toda incerteza. A mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo. Nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso e de liberar-se da dor. Ela sofre e habita na miséria, espreitando a escuridão sem ver, mas certa do perigo que lá a ronda. A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma e de tudo o que vê. Medrosa e com raiva, fraca e ameaçadora, com medo de seguir adiante, com medo de ficar. Com medo de acordar ou de adormecer, com medo de qualquer som, todavia com mais medo ainda do silêncio, aterrorizada pela escuridão e, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz. O que pode a mente que não perdoa perceber senão a sua própria perdição? O que pode contemplar senão a prova de que todos os seus pecados são reais? A mente que não perdoa não vê equívocos, só pecados. Olha para o mundo com olhos que não veem e grita ao ver as suas próprias projeções erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Ela quer viver, mas deseja está morta. Quero perdão, mas não vê esperança alguma. Quer escapar, mas não pode conceber nenhuma saída, porque vê o pecado em toda parte. A mente que não perdoa está em desespero, sem a perspectiva de um futuro que possa lhe oferecer alguma coisa que não seja mais desespero. No entanto, considera o seu julgamento do mundo como irreversível e não vê que ela própria se condenou a esse desespero. Pensa que não pode mudar, pois o que vê dá testemunho de que o seu julgamento é correto. Não pergunta, porque pensa que sabe. Não questiona, pois tem certeza de que está certa. O perdão é adquirido. Não é inerente à mente que não pode pecar. Como o pecado é uma ideia que ensinaste a ti mesmo, o perdão também tem que ser aprendido por ti, mas com um professor diferente de ti, aquele que representa o outro ser em ti. Através dele, aprendes a perdoar o ser que pensas que fizeste e a deixá-lo desaparecer. Assim, devolves a tua mente unificada àquele que é o teu ser e que jamais pode pecar. Cada mente que não perdoa te apresenta uma oportunidade para ensinar a tua própria mente como perdoar a si mesma. Cada uma delas espera a liberação do inferno por teu intermédio e se volta para ti, implorando-te o céu aqui e agora. Ela não tem esperança, mas vens a ser a sua esperança. E sendo a sua esperança, vens a ser a tua própria. A mente que não perdoa tem que aprender através do teu perdão que foi salva do inferno. E ao ensinares a salvação, aprenderás. No entanto, todo o teu ensino e o teu aprendizado não virão de ti, mas do professor que te foi dado para mostrar-te o caminho. Hoje praticaremos aprender a perdoar. Se estiveres disposto hoje, podes aprender a pegar a chave da felicidade e usá-la a favor de ti mesmo. Dedicaremos 10 minutos pela manhã e mais 10 à noite ao aprendizado de dar o perdão e também de recebê-lo. A mente que não perdoa não acredita que dar e receber são a mesma coisa. Mas hoje tentaremos aprender que são uma só, praticando o perdão em relação a alguém que pensa ser um inimigo e a alguém que consideras como um amigo. E ao aprender a vê-los como um só, estenderemos a lição a ti mesmo e veremos que no seu escape estava incluído o teu. Dá início aos períodos de prática mais longos, pensando em alguém de quem não gostes, que pareça irritar-te ou que te cause contrariedade, se vieres a encontrá-lo. Alguém que de fato desprezes ou apenas tentes ignorar. Não importa a forma que tome a tua raiva, provavelmente já o escolheste, ele servirá. Agora fecha os olhos e, vendo-o na tua mente, olha para ele por um momento. Tenta perceber nele alguma luz, em algum lugar, um pequeno lampejo que nunca havias notado. Tenta achar uma pequena centelha de luz brilhando através do feio retrato que mantens dele. Olha para esse retrato até que vejas uma luz em algum ponto. E em seguida, tenta deixar que essa luz se estenda até cobri-lo, fazendo com que o retrato seja bonito e bom. Olha por um momento para essa percepção mudada e volta a tua mente para aquele a quem chamas de amigo. Procura transferir para ele a luz que aprendeste a ver em torno do teu antigo inimigo. Percebe-o agora como mais do que um amigo para ti, pois nesta luz a sua santidade te mostra o teu Salvador, salvo e pronto a salvar, curado e íntegro. Então, deixa que ele ofereça a ti a luz que vês nele, e deixa que o teu inimigo e o teu amigo se unam, abençoando-te com o que deste. Agora és um com eles e eles contigo. Agora foste perdoado por ti mesmo. Não esqueças, ao longo do dia, o papel que o perdão desempenha em trazer felicidade a cada mente que não perdoa, incluindo, entre elas, a tua. Dize a ti mesmo, a cada hora: o perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado, e saberei que sou o Filho perfeito de Deus. Citação do dia: que possam todos meus encontros serem santos. Hoje eu vejo todo encontro como sagrado, abençoando a todos a quem encontro ou mesmo penso sobre. Que possa uma luz santa brilhar do meu peito e abençoar todas as coisas vivas. Que possa a minha presença na terra ser o critério para o amor de Deus. Eu coloco meus relacionamentos nas mãos de Deus e oro para que eles sejam usados por Ele. Que possa qualquer pessoa que esteja em minha presença sentir o bálsamo curativo da paz. Que possam meus pensamentos e ações estenderem o amor que preenche o coração de Deus e o meu. Querido Deus, por favor, use meus encontros para aumentar o seu amor. Que eles possam ser uma bênção sobre todos os envolvidos. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Eu abro todo o meu ser para o perdão. Mil beijos e até a próxima lição. Tchau, tchau.